Ele ignorou a dor que eu estava sentindo. Querida Julie, que pena que você voltou a sofrer de enxaquecas. Elas são tão dolorosas e o pior é que as pessoas de fora têm dificuldade para perceber o problema, pois os sintomas só são visíveis para quem os sente. Não me surpreende que após a sua terceira enxaqueca em 2 semanas, Michael tenha perdido o interesse no problema e até se irritado um pouco. Não creio, porém, que a reação dele denote insensibilidade, embora ele de fato não esteja tendo com você nem um terço do carinho com que você cuidou dele mês passado, quando ele teve o problema do joelho. Se estivesse sofrendo de algo mais sério, não digo mais doloroso, do que enxaquecas, estou certa de que Michael as assistiria com todo amor. A maioria dos homens não tem paciência com pequenas enfermidades, sejam deles mesmos ou de outras pessoas, nem sequer gostam de conversar sobre elas. Concordo que o fato de você e ele terem temperamentos diferentes leva a comportamentos opostos, com Michael recebendo seu apoio quando ele está doente, mas incapaz de retribuir quando quem está mal é você. Talvez a regularidade dos desconfortos corporais na existência feminina torne mais fácil para as mulheres lidar com doenças e também faça parecer mais natural para nós dar e receber apoio. Em geral, homens jovens não têm problemas físicos, o que me faz supor que as dores e fraquezas que acompanham enfermidades tenham por efeito mais do que incapacitá-los, elas também os humilham. Talvez isso explique a característica rabugice masculina quando eles estão doentes. E, no entanto, eu ainda não entendo por que os homens, que costumam se considerar mais lógicos do que as mulheres, tendem a recusar tratamentos médicos quando não se sentem bem. Porém, você não deve deixar nenhuma dessas aparentes contradições ser motivo de brigas entre vocês. Parece-me que o mais sábio a se fazer, além de buscar auxílio médico quando necessário, é comunicar a Michael que você está mal e pedir paciência. Então, tente tocar no assunto o mínimo possível. Tente não repetir incessantemente o tema do seu desconforto. Como Michael não entende a sua necessidade de receber cuidados e atenção nesse momento, suas reclamações dificilmente serão atendidas com mais carinho. Além disso, como todos os homens, ele pode ficar atônito diante do sofrimento. Tenho certeza de que com o tempo ele se tornará mais sensível às suas necessidades e aprenderá a apoiá-la mais. Receba meus mais amorosos votos de uma rápida recuperação.